Fala, Leandro, por aqui é o Delta, bom dia pra Silvia. Revolução Sérgio Aquilha, destino é Sérgio Aquilha, 1-1-4-4. Colocado 0-1-1-5 no transponder. Executando em 324, vai controlando a rota do abacaxi, mantendo 5, pega a sua, escuta o Vitor até o Delta. Gente, que tá rolando o Vitor até o Delta, mantém regra de voo visual e existe no 08. 08, Vitor até o Delta. Controle Salvador, bom dia, igual 759. Bom, 759, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 360, após o nível de voo 6, autorizado direto Lida. Ascensão 360, após 2000, boa, Lida, voo 759. A gente está em 981, bom dia, autorizado chegada Bel, suba para o nível 050. É 4753, inicio de estágio de velocidade para 2-1-0-9. Eu lembro, tá? 3, 4, 7, 5, 3. Bom, 1092, completo sinal, chame torre, 118 do sinal 95. Obrigado. 4753, você para 2 mil pais, autorizado sinal 186, reporte estabilizado. 2303, chame estabilizado, chame 7753. Bom dia, 0092. 0092, bom dia. Informe visual com a cabeceira, o vento 060 graus com 039. Pista molhada, é apenas um chuvisco no momento sobre o aeródromo. Reporte visual com a cabeceira, o 1092. Reporte aí, chama a chuva, tá bom. Gente, estimado em torno de 1500 pés, aproximadamente. Obrigado. Então, 4753, informa ele com a superposição de 10 horas a 3 juízes, matando 510 na terceira na aproximação. 10-7-7-3. Pouso autorizado, vento 050 graus com 039. Baixa, por favor. Goiânia 705, cancelado o cristal de altitude, deixa parabéns no meu país, autoridade final é o meu 76, reporte estabilidade. Ponte, o coração da autoridade. São 4753, completo sinal, chama torre, ano 18 do sinal 95. 29, são 4753. Avião 4981, cancelado esse cristal de altitude, vista para 3 mil países, ajuste no 019. Precipitação pista no 0, reporte visual com a cabeceira, vento variável com 03 nós, chuvisco sobre o aeródromo no momento. Tempo estimado em torno de 1.000 a 1.200 pés, reporte visual com a cabeceira. 7, chama visual, está 4703. Bruno 092, solos 43, libera direita, chame solo frequência no 219. 319, bora. Forma de direção delta, informa a vista no 019. Boa noite, 759, chame sempre o Recife, 1-2-8 do sinal 35, ao 3-1-2-5 do sinal 1. Positivo 2-2-3-5, 2-5-1 no Gol 7-5-9. Estamos com 039, isso é uma olhada. Autorizando o pouso da 4753. Boa noite, também tem uma cortina de chuva na final, ela está beneficiando a visibilidade, ok? Ok, muito grato, obrigado. Para o paralelo. Sim, está para o mesmo, para o Delta. Alô, Mike, papai autorizado a alinhar e manter a cabeça 1-0. São 4753, solos 46, libera direita, chame solo frequência 1219. Direita 219, são 47. Avião 4981, início de redução de velocidade para 2009. 2009, avião 4981. Goma 755, completo sinal, chama torre, 118 do sinal 95. Laje autorizada, pista 1-0. 4981, desce para 2500, saiu do autorizado do LS Whisky, reporte estabilidade. 0-0, autorizado do LS Whisky, reporte estabilizado, azul 4 palavras, cobrazinha 200 faixas. Eagle 1755, sinal da 1-0. Voo 755, bom dia, continua a aproximação em forma visual com a cabeceira, o vento variável com 03 nós, pista malhada, chuva na aproximação final da 1-0, reporte com a cabeceira vista, voo 755. Quente, voo 755, bota a visual com a cabeceira. Acho que o antecedente formou a 1600 já. Quente. Mike, papá, decolado aos 48. Chama agora o controle 1208, um bom dia. 208, Mike, papá, até logo, obrigado. Boa viagem. É o Papa Romeo, Mike, papá, está livrando 2000 pés em ascensão ao nível 330. Papá Romeo, Mike, papá, bom dia. Contato radar, cima para o nível de voo 330, sai da PUCA. Ao nível 330, sai da PUCA, Mike, papá. Papá solicita quando possível a proagem natal. Gente, papá Romeo, Mike, papá, aguarda a coordenação. Aguardando a coordenação, podemos a proagem? Autorizado, Jamo, Mike, papá. Na proa de Jamo, Mike, papá. Nós apenas chuvisco sobre a pista 1-0, pista molhada, Gola 755. Volta autorizado, Gola 755. Continue a aproximação, pistão 1-0. O vento variável com 2 nós, pista molhada, apenas um chuvisco sobre o aeródromo. E chuva na final da 1-0. Teto em torno de 1.000 pés, reporte visual com a cabeceira, azul 4981. Reporte visual, azul 4981, obrigado pelas informações. Estabilidade nacional de LS Whisky. Gente. Volume 755, solo aos 5-1. Levere pista à direita, chame solo em 1-219. Sua mensagem da pista sem água, né? Apenas umidade, hein? É assim. Obrigado. mantenha o ponto de espera 4234, tráfego nacional da 1-0 para pouso. Estou com muito entusiasmo, seu 4-4. Cliente, pouso autorizado, pista no 0, vento 060 graus, com 039, o azul 4981. Sim, foi o azul 4981. Azul 4234, após a passagem do tráfego da companhia na curta final ali, mantém cabeceira no zero. Após a passagem, ela mantém 4234. A Parra do Norte, Norte para Páscoa, no centro do Cifre, 126 decimal 85, ao térreo 125 decimal 45. 125-2545, mais para Páscoa, obrigado. Azul 4981, solo 55, libere ângulo agora à direita, chame solo em 1219. Solo 219, liberando, azul 4981. Azul 4234, decolagem autorizada, pista no zero, vento 040 graus com 039. Iniciando 4234. Azul 4234, do colo 57, chama agora o controle 1208, bom dia. Controle 208, bom dia, azul 4234. Salvador, azul 4234. Azul 4234, bom dia, contato radar, chama para o nível de voo 330, saída da PUCA. 330, saída da PUCA, 4234. Papa Delta. 7, Papa Romeo, Ultra Papa Delta. Alô, 392, bom dia, autorizado direto TAP, gostaria de 0504-2334, desvio à esquerda na 048, para evitar informações. Lente, a 04234, confirma por quantos mil? Após o desvio, vou ao meu foco 08, 4234. Chama o papai no fone do papai Sierra, prossiga. Sente o papai no fone do papai Sierra, confirme quantos milhas é passado o Salvador. Thank you. 27, Golfo Santana, contorno final de pãozinho, senhor de Santana. Sete, você conseguiu parar de coordenação, o papel uniforme do Golfo Santana Sierra. Azul 4234, somos centro Recife, 1262 sinal 85, ao TN 1252 sinal 45. 2252 cancelado o sucrição de altitude, vamos para 2 no país, a gente chama 019, autorizado sinal LSF, seja parte estabilizada. Sete, Papa Romeu, Vitor Hotel Delta. 2, Solo, Ayrton 7, Eita, Solo, 2, Ayrton 7. Bom dia, autorizado chegada a Bosch, desça para 4 meu país, a lixa na 09. Bom dia, 07, filmando o PV. Agora. Agora, no solo, Lajeão 07, pronto, será até pronto, decolar 220, controle de informação do 0208. 908, 7. Controle Salvador, muito bom dia, Guardião 07. Guardião 07, bom dia, mantém Hebrew de voo frequência, vagão 07, frequência livre. Rio 4204, bom dia, autorizado de chegada do Mais de uma lista para o nível 050. Bom, 3304, lista para 2000 país, ajuste na 019, autorizado de sinal LSSC e reporte estabilizado. Descendo para 2000 pesos, ajustando 1019, botando estabilizado na crédito 3304. Rio 4204, autorizado direto 4.

4204, vista para 2010, última tem Salvador 10 no nome, liga final elétrico sul, cabeceira 10, chama este amigo no outro lugar. 2019, chama no localizador, 4204. Então, gente, vai ter uma camada de nuvens logo à nossa esquerda, que pelo vento ela deverá fechar, a gente, a aproximação final. Ok, graças. 4304, autorizado, posto, pistão no 0, vento 0 no 0 grau, 042. Então, posto autorizado, 3304. 39800, decolado aos 36, controle celular 2 0 decimal 8.